viajando de carro, viajando não para. Quero saber quem é que tá de cara, enjoado de bola, procurando uma erva pra fumar, de correria, procurando um veneno pra beber, viajando pra viver, esperando a sua hora pra falar. E o que vi bem, para assinar a carteirinha se for fé. O que é que tem? É, atolado na lama, todo sem fome, se trebatendo na cama, esperando a sua hora pra falar. Permanece vendo junto que a gente cresce. Viver sozinho é coisa pra guerreiro derrotado, que joga pra qualquer lado. Escolha própria, te ver atirado na esquina, já não me importa. Fica aí e espere a sua hora pra falar. Mais um. Isso não convém, é. De que adianta ser inteligente e não pensar naquela gente que se enlouquece, mas está com a mente independente de hipocrisia, e esperando a sua hora pra falar. Se puxa, somente viajando ao mesmo tempo, procurando limites à loucura, tendo uma mistura, e esperando a sua hora pra falar. O guerreiro não procura elevar-se acima dos homens, mas adaptado o tempo acima de o guerreiro tempo. Segue a caminhada e sua jornada é ilimitada. E o pecado traz em si a graça de corpo e alma, o bem, o mundo ele quer. Não irá compará-lo a outro mundo qualquer, pois quer. Responda seu desejo imaginário, é um tipo de perfeição que brota em seu cérebro, é. Deixe como é. Não limite, se amá-lo o herdeiro. Deixe como é. Você faz parte dele, guerreiro. Deixe como é. Como um grito trancado, coração pede socorro e nunca é tarde demais para chegar a sua hora de falar. Dê gratuitamente que gratuitamente tem recebido. Existe uma força que nos move. Isso não sabemos. Existe uma força que nos move. Isso não sabemos. Que ela é infinita, cria e conserva a vida. É dessa energia que falamos. Somos guerreiros humanos. Assombrar. Esperamos a sua hora.